FQV, MCs, Sarandi, Elizabeth, Porto Alegre, RS. Observe nossa pegada e maluco não paga nada. Nosso flow é macabro e nossa ideia é pesada. Qualificada, artilharia armada, vejo os que não davam nada. Pior que química, vitória descendo amarga. Antipederastia, respeito paestraria. Mas sei que o dinheiro não paga a nossa alegria. Não, não é de graça, mas desgraça é prevenida. Eu não iria topar pra continuar com minha ferida. Guiando com dependência, atitude sem negligência. Preciso duas vezes pensar se é, tá na consciência. Calma, não faça sequência. Que a hora certa chega, primeiro o passo acerta e depois tu aproveita. Certeiro, não sou rateiro, pequeno, grande, ligeiro. País rico de veneno, só chama atenção, dinheiro e as mina com um bundão belo. Aqui é P420, sem miséria é só colar, não tem mistério. Troco errado não quero, tá cheio no ministério. Fica atento com quem vive e te ronda, porque quem tá no cemitério certo não te assombra. Analiso, corrijo os erros de quem tomba. Prefiro andar sozinho do que andar com a bomba. Prefiro ser humildade do que ser ignorância. Também sou mais ter atitude do que morrer com a porra da esperança. Ai, não passa, vai ao final da etapa. Segura a tua parte, bota a cara e se encarna. Não faz propaganda errada, sem ação terceirizada. Sigo o piso na levada, tá na mão pra quem dá nada. Evolução do rap, fase fraca tá avançada. Em outras palavras, vai, não custa tentar, que um dia dá. Não pode fraquejar, somente buscar e realizar. Zona Norte, sonoro box, argumentar. Rap forte, sem overdose, teto acalmar. Sem contaminar, catarata vem pra atrapalhar. Um dom natural pra adiantar. Tudo na sua hora, rap me conforma. Sem maquiagem, pedrada que tu não suporta. Realidade braba, pesada, tu veio a bordo. E o Brasil, de olho grande, transborda. Quem não tem costa quente aqui não suporta. E pros inocentes que sobra, me botam nas cordas. Que mundo de cobra, puta que pariu, no fim é da gente que cobra. Relatai comigo mesmo, humildade com os verdadeiros. Sincero com meus guerreiros, Mike Beat, meus parceiros. Deixa mostrar meu talento, real saco o instrumento. Apressado com micro pra tomar no cu, é os primeiros. É relaxante, o alto-falante, contagiante. Não tem como explicar, emoção grande. Apresentação macabra, num flow rachante. Som de qualidade vale mais do que skunk. Nossa melodia muitos detesta, mas ninguém testa essas pestes. FQV de Porto Alegre, chamando mais atenção do que as paniquete. Mas vale a intenção e ninguém quer tá na manchete. Só reside louco aqui na Elizabeth. Sarandi, só quem tem visão no rap. Tamo aí, acrescentando a gente cresce. Conta atitude, mas vale o resultado. Toma, apresento meu flow macabro. Tomba, com os cara modificado. Tomba, FQV só perturbado. Tomba, tomba, tomba. Tomba, tomba. Em outras palavras, vai, não custa tentar, que um dia dá. Não pode fraquejar, só medir, buscar e realizar. Tomba, FQV só perturbado. Tomba, com os cara modificado. Toma, apresento meu flow macabro. Tomba, apresento meu flow macabro.